Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast que tem como dedicação achincalhar com a vida moderna, destruir com o Brazilian Way of Life Blazer. E o espaço aqui, né, onde o mote é desmascarar alguns dogmas, fazer desabafos sobre a real necessidade das coisas e o principal, que é escrachar da maneira mais amaldiçoada possível e acabar com todas essas coisinhas nhenhenhé. Tentam nos empurrar goela abaixo. E todo mundo sabe que o contexto de entretenimento passa até a ser um dilema, né? E um dilema bem subjetivo, assim, na humanidade. Porque muita gente acha que se entreter, o lance for fun, é algo vital, assim. Uma pessoa não vive sem entretenimento. Então, essa obsessão por se divertir, essa ânsia, me incomoda um pouco, então, assim. Porque tem gente que, assim como você, que dá pra ver a vida muito bem. Sem se misturar com as pessoas. É, assim. Às vezes a gente se diverte com tão pouco. Exatamente. Principalmente nós, né, Walter, que somos de uma geração ali nascida e crescida sobre as rédeas do regime militar. E da falta de grana. E da falta de grana, exatamente. A gente não deixava de se entreter, né? Mas óbvio que com moderação, porque nessa época, na verdade, até os nossos pais não deixavam a gente mijar muito fora do pinico, porque os pais deles já vinham dessa educação militar, né? Então, educação moral e cívica. Exato. Então, a gente não fazia muita cagada por conta disso. Óbvio, pelo que você falou também, que as condições econômicas também não eram das mais favoráveis. Inflação de 80% ao mês. Exato. A gente tinha que se conter com as alegrias de pobre, né? Que sempre duravam muito pouco. Mas, olha aí, cá estamos, né? Sobreviventes. Hoje em dia, com as borras mais cheias de grana, grande parte dos salários das pessoas vai para o chamado entretenimento. Sim. E se a cerveja entrar nessa conta aí de entretenimento, eu me incluo. Vamos abrir uma aqui falando nisso? Exato. Ei, que beleza. Aí sim, hein, cara. E existe uma categoria de entretenimento que essa pode se misturar muito bem com o atual prazer de ostentar. Eu estou falando das pessoas que são ávidas aí por acompanhar os mega shows de artistas bem consagrados e tal, que estão aportando no Brasil aí ultimamente. Geralmente shows de música, obviamente, né? Que cobram verdadeiras fortunas, né? De quem pode. Sim. E de quem também não pode pagar. Tem bilheteria que aceita rim como forma de pagamento. E aí, meus queridos ouvintes, nessa semana é sobre isso que a gente vai falar, desses showzinhos de 300, 500, mil reais que tem por aí. Quero saber se vocês acham isso bastante justo e eu quero saber de você, Walter Rezende, quais as suas impressões sobre isso? Já fui muitos shows quando era mais jovem. Hoje em dia eu tenho um bode de ir show porque eu não gosto de pessoas, não gosto de multidão, não gosto de muvuca, não gosto de cheiro de sovaco. Então eu cago pra shows, mas eu já fui em muitos, muitos mesmo, já fui em grandes shows, já fui em shows pequenos, já fui em shows de grandes artistas em lugares pequenos, cara. O melhor show, acho que eu já falei aqui nesse podcast ou no outro, não me lembro, o melhor show que eu fui na minha vida foi um show do Motorhead em São Francisco, nos Estados Unidos. Eles tocaram numa casa de espetáculos, digamos assim, que eu acho que cabia 200 pessoas. E fantástico, lugar minúsculo. E você pagou uma ninhaia, provavelmente. Cara, eu muito pouco, uma merreca, assim. Eu acho que o Leme, o pagamento dele foi um hot dog. Porque... Não, Jack Daniels. Era um Jack Daniels, alguma coisa assim, cara. Você vê que loucura. Muito barato. E eu nunca paguei essas fortunas, shows de 500. O Bob Dylan, há pouco tempo atrás, foi R$1.000 pra tocar pra poucas pessoas. Pois aqui também. Pois é, cara. O B.B. King. B.B. King é King tá vivo ainda? Tá vivo, deve tocar no Bourbon Street a qualquer momento. E também é por aí, né? Um Barão 2. Um Barão 2. Se bem que a casa é bacana, também é pequena. Quem gosta muito do B.B. King e acende charutos com nota de $100, que vá, assim, mas é foda, cara. Cara, Eu não pago. Eu acho que o máximo. Eu já vi muito show de graça também. Eu e o Alexandre tínhamos um podcast. A gente tinha um programa de rádio, não era só um podcast. É. Íamos em shows de graça. Muitos, muitos. Ganhávamos passagens. Muitos, cara. Que vida extraordinária era aquela. Assistíamos shows do palco. Do palco, muitos shows bacanas. E Muddy Honey no palco. É. Fui na van conversando com os caras. Olha só. Muita coisa bacana, assim, cara. Enfim, faz parte do passado. Hoje em dia, fico vendo no Multishow o show do Sonic Youth, que nem existe mais. Hoje as pessoas fazem muito sacrifício, né, pra ver o show. Óbvio que a gente tá falando das pessoas que têm grana e fazem isso pra ostentar. Mas tem muitas pessoas fazendo muito sacrifício. E eu acho que isso é o que é o engraçado. Que se você puder perceber, as pessoas estão agindo como se fosse uma manada. Sim, né? Sim. É assim, não pode perder. Então vai todo mundo naquela. Estouro tem cara de visão, que nem, né, curte muito assim o som, mas não, isso tá meio que na moda, eu vou lá pagar 600 pilas pra ver o Paul McCartney. Que você disse, as pessoas vão em shows assim pra ver e serem vistos, né? Lógico. Muita gente tá cagando pro artista que tá ali tocando. Bom, fui num Rock in Rio há muito tempo atrás, mas dizem que no último Rock in Rio as pessoas estavam lá mais pelo lance da tirolesa, da roda gigante, pros shows mesmo, ninguém nem aí, cara. Eu fui num Rock in Rio. Ah, é? Fui em... teve em 92? 91. Eu fui nesse 91. Eu fui no 2001. Tinha 19 anos. E eu fui uma amiga nossa, a Rosão. É, Rosão Rock and Roll. Sim. Fantástica. E ela era menor de idade. E o motorista não deixou ela embarcar no Itapemirim. Ah, é? São Paulo Rio. São Paulo Rio. Ela falou, não, você não entra... É, você é menor de idade, tá? Eu lembro da gente ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Você boletim de ocorrência. Você fazia isso direto, né, Valdo? Você fez isso pra entrar no puteiro, agora fez isso pra... Ela fez, eu não participei. Não tive, tava do lado. Eu não tive nada a ver. Eu ainda falei, não faça isso, não faça isso. Tá bom. E ela... Tenho certeza que a ideia saiu de você, eu já fiz isso num puteiro. Pode fazer isso. Não, aí, nesse Rock in Rio... Foi no Maracanã. A gente chegou no Maracanã. Eu lembro que fiquei uns 3 dias sem tomar banho. O cheiro foi foda. Cara, a gente chegou no Maracanã de manhã. A gente dormiu lá na porta junto com um monte de cabeludo sujo, fedido. O dia amanheceu lá, tal. Passamos o dia na frente do Maracanã. À noite a gente entrou e lá dentro, Rosão achou que seria uma excelente ideia se encatracar com o cara. Eu acho que eles foram transar atrás de um gol. Eu fui no de 2001, cara. Mas você comeu alguém? Ninguém, cara. Voltei bebê de lá. Rosão, rock and roll, acho que transou com um cara lá. Beleza. Tenho certeza. Eu lembro que o show tava acabando, o Rosão não aparecia. No finalzinho, ela apareceu todo cabelo, todo desgrenhado. É. Um cara junto com ela, que tinha batom até no ânus. Aí... Falei, Rosão, vamos embora pra casa. Fomos pra rodoviária, o Itapemirim apontou a proa pra São Paulo e voltamos. E ela tinha mentido pros pais dela que tinha ido, sei lá, pra um convento. Não sei. Cara, ela ficou de castigo, ela era menor de idade. Eu fui no de 2001, cara, foi uma desgraça. Depois eu vou contar essa história, porque... Fui de carro daqui pra lá e... Evandro, reprodutor, você cara. Sempre, Evandro, reprodutor. Você sempre indo de carro, né? Você contou no episódio passado. É. Você voltou da Pindaíba, né? Da Bahia de carro. Sim, sim. O Alexandre, ele esqueceu de um detalhe. On the road, cara. Ele esqueceu de um detalhe que eu já sabia, só que ele não contou. Que quando ele... Ele passou em Aparecida do Norte, da rodovia Dutra, viu a Basílica, cara. Ele falou, tô em casa. Detalhe, deve ter uns 200 quilômetros ainda pra 250, eu acho. Porque é impressionante. Sabe aquela sensação de quando você vai pra um lugar longe e você chega na tua rua, sim, ou na avenida mais perto da tua casa, você fala, putz, tô em casa. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu cheguei em Aparecida. Dei uma benzida, mas... Ah, tô chegando em casa. Amém. Vou comprar uma fitinha amarrada aqui no braço, que até chegar em casa ela já apodreceu e soltou. Mas você vê, tá falando desses sacrifícios, né? De fazer pra ir ver um show. E hoje as pessoas fazem, mas é porque os preços estão absurdamente caros. O próprio Rock in Rio, o Cirilo Roberto Medina deu uma entrevista e falou que ele não tá muito preocupado com as bandas. que o lance dele, é o evento dele é um evento de publicidade. Sim. Ele assumiu bem. Ele é publicidade, ele tem uma agência de publicidade que atende muitas contas por aí. É. E acontece que esse tipo de evento, basicamente, a publicidade já paga ele, né? Sim. É, a publicidade paga e dá um lucro absurdo. E mesmo assim, os ingressos ainda custam uma fortuna absurda, né? E cada vez mais, esses festivais que vêm aportando aí pelo Brasil, SWU, Lollapalooza e tal, os ingressos são fortuna. Ah, uma vez eu ganhei um ingresso para ir no SWU, acho que a primeira versão. Foi na Chacra Maeda. Foi. Fui assistir dois shows, do Black The Drawing Chokes e do Macaco Bong. Olha só. Fui o primeiro a sair do estacionamento de lá. Oh, que maravilha. eu caguei pro resto, cara. Caguei pra Rage Against the Machine, caguei pra tudo. Vi duas bandas nacionais e voltei. Porque esse tipo de show, né, se a gente voltar pros anos 90, que eram patrocinados por cigarro, né? Hollywood. Sim, Hollywood, né? Rock. Hollywood Rock, Free Jazz Festival, né? Vi Sonic Youth num Free Jazz Festival. Era menor de idade, falsifiquei uma carteira. Uma carteira. Quando ele não falsifica, ele mente a idade e fala que foi roubado e faz um B.O. Falsifiquei a carteira de aluno. Ah, não, eu já era aluno. Então, Walter, mas nós éramos uns... Eu tô mentindo em algum momento. a gente era uns fudidos, mas não eram tão... Os preços não eram tão absurdos assim. Eu me lembro muito bem. Eu fui ver Nirvana no Hollywood Rock, por exemplo. É, eu lembro de ter comprado tickets pros 3 dias. Isso. E eu ganhava mal pra caralho. Então, foi... E nessa época eu me lembro muito bem que o Nirvana foi a primeira grande banda a estar no ápice e vir tocar no Brasil, né? Sim, sim. 92, 93, e tocou com toda aquela galera de Seattle. Isso. O L7. Alice in Chains. Os caras que vinham na ABBA, né? Pessoal da Califórnia também. Red Hot e Pepsi. Exato. E nessa época, me lembro que não eram tão absurdos os preços. Não, porque não nós era, éramos uns... Pô, eu era um maldito do fritador. Sim. De hambúrguer, cara. É, rapávamos o cu com a unha. Exatamente. E a gente pôde assistir dois, três dias de evento, coisa que é impossível você fazer hoje. Bem que comendo a grama do Murumbi. E atrás de lata de cerveja vazia. Que suco com pitu, né, cara? Então, tinha um drink de show. Eu sei que você não colocou isso na pauta, mas os shows é sempre... Mas fundido... A gente vai falar sobre o preço das bebidas hoje, então, dos shows. Então a gente vai falar. Não, né? Agora, vamos falar agora. Fazíamos alguns drinks pra não gastar dinheiro com a bebida, né, no evento. E a gente fazia um esquenta, né, na porta do Murumbi, na porta do Pacaembu, do raio que o parta. Eu lembro aqui, por exemplo, pegar uma garrafa pet, encher de cachaça e despejar um saco de Tang lá. Sim, dentro. Sim, fazer um hi-fi. Sim, e tinha aquelas batidas balls, não tinha? Nossa, clássico. Batida de ovo. É. Batida de ovo, gente. É coco, ovo, morango. Coco, ovo, morango. Que as meninas tomavam de morango, né, cara? Tá, que pariu. É, sempre tinha um rabo de galo também, que sempre tem uns caras que vendem esses esquentas. Até hoje isso acontece. Sim. Né? Porque dentro de festival, me lembro muito bem do Rock in Rio que eu fui, 2001, a cerveja que patrocinava o evento era Skin. É Skin. E nem era nova Skin, é a velha Skin ainda. No Rock in Rio. No Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio foi Malte 90. Olha só que loucura. Eu me lembro muito bem de o cara me pedir, já na época, R$2 na lata de cerveja. Lá de fora. Aí eu falei pro cara, pô, R$2, cara. Era uma Brahma. Uhum. O cara, eu falei, porra, cara, R$2 lá de cerveja, do lado de fora, né, antes de entrar. Pô, paulista, tu vai pagar 4 na Skin? Tu vai tomar Skin lá dentro, cara. Cara, e hoje em dia tem supermercado que não vende não, por R$2. Não, você não acha cerveja por R$2, exatamente. Tem que pegar uma promoção boa, latinha de 269 ml. Tem que ir ainda pros atacadistas pra comprar. Então, engraçado, os lugares são ruins, né? Os lugares de shows, tem muito lugar ruim. Tipo aquela Chácara do Joque, eu assisti um show lá, que fica, sei lá, na Francisco Morato. Sim. É muito usado pra shows hoje. E shows e cavalos também. Então, porque fica... Um lamaçal. É um fedor de bosta de cavalo, é um lamaçal. Chove, e é um terrenão grande, né, cara? Agora, acho que a prefeitura tomou aí, parece que a prefeitura tomou do Jockey, porque devia muito imposto. Mas era um lugar que era alugado pra eventos. Eu assisti, acho que um... Claro que é rock. O show do Radiohead foi lá, cara. É Radiohead? Foi. Eu não fui no Radiohead. Também não fui. Então, se eu perdi o show do Radiohead, eu não me dou o direito de perder qualquer outro show. Eu também sempre eu disse fico isso. Tranquilo de não ir. Mas todo mundo reclamou, porque o lugar para estacionar um lixo, o carro ficava no meio de um lamaçal também. Sim, sim. E custava uma fortuna, 100 pilas para estacionar. Sim. Aqui em São Paulo, em média, 100 reais para estacionar em dia de show, cara. Tem uns flanelinhas, né? Flanelinhas, exatamente. Olha que programa de filha da puta. O próprio shopping cobra 100 paus para estacionar o carro. Shopping. Aquele shopping do lado do Palmeiras, como é que chama? West Plaza. Eles cobram, acho que 60 pratas na vaga, dias de evento. E agora, então? Qual? Do jogo do Palmeiras, não deve estar cobrando. Não deixa ninguém entrar. A maré que o Verdão tá. Então, mas eu me lembro muito bem de uma época que os artistas só vinham pra cá, pro Brasil, e na decadência, né? Iron Maiden, por exemplo, né? Iron Maiden vinha muito pro Brasil. Vinha demais. E o Ramones, cara. Ramones. Mas, eles estavam então, aprendendo a falar português. Exato. Mas o Iron Maiden, eu me lembro muito bem de uma análise feita por um jornalista americano que conhecia o mercado brasileiro e ele não entendia o tanto que o Iron Maiden vinha pro Brasil. O cara aí vai aí pra arrancar dinheiro dos brasileiros, porque aqui nos Estados Unidos eles são igual uma banda que vocês têm aí, chamada Roupa Nova. O cara fala assim, só velho e velho que gosta e tal. Então o cara fazia essa análise pro Iron Maiden. Depois o Iron Maiden fez os outros discos, deu uma bombada de novo e pôde até fazer cerveja e ter o próprio avião. Cara, acho que foi o primeiro vocalista do Iron Maiden, Paul Dayano, como queiram. Eu conheci esse cara no Paraná. Ele fala português já. Ele é casado com uma brasileira. Saca? Ele tem uma cara de enchedor de laje. Mas tem muitos caras vocalistas de banda casada com brasileiro, né? O próprio o Jimmy Page, do Led Zeppelin... Casou com uma prima sua. Não casou com uma prima minha, mas talvez prima da minha mulher, porque é da Bahia. E ele, durante um bom tempo, morava lá na região de Trancoso e tal. E tinha uma casa por ali. E diz que era... Normal, ele ia tocando berimbau por ali, naquela região. E, mas esses caras não vieram pro Brasil no ápice, concorda comigo? Não. Ninguém ousou botar o pé. Pouquíssimos, como você falou, Nirvana veio. Tá? Exatamente. E daí, de uns tempos pra cá, que a grana começou a aparecer mais, e esses caras ficando decadentes nas suas terras, né? Assim, é hora de... O Jim Page querendo fazer um transplante completo de pele... E ele vem pra cá. Aí vai, eu vou pro Brasil. Não, Robert Plant que vem pra cá. Robert Plant. Ah, eu vou pro Brasil. Daí vem, ganha dinheiro, conserta o couro do corpo. Porque esses caras não enchem mais estádios lá na Europa, porque os caras também já encheram o saco de ver esses caras. Mas o Paul McCartney, sabe quanto o Paul McCartney cobra por show hoje? No Brasil? É. 5 milhões de dólares por show. Meu Deus. Na gringa? Nos últimos 4 anos, ele fez... 12 shows no Brasil, nos últimos 4 anos. Quando ele era dos Beatles, ele nem sabia onde ficava o Brasil. Não tinha nem ideia. Pra ele, Brasil era um iceberg, né, cara? Não tinha a menor ideia. E nos últimos 4 anos... 12 shows? 12 shows no Brasil, a 5 milhões de dólares cada um. O kickoff, eu acho que foi aquele do Morumbi, né? Que o Kazebeck dormiu na porta foi e comeu uma mulher debaixo de um caminhão gerador de luz. Foi... Então, você falou quanto ele cobra. Em média, lá na Europa, isso é muito mais barato. 40%, 50% mais barato. Oh, são idiotas. Eles falam que é por conta de logística e tal. Porém, aqui do lado, no Chile, muito mais barato do que aqui no Brasil. Porque o brasileiro, ele é tratado como imbecil porque ele se faz de imbecil, né? Ele, claro. Isso acontece, por exemplo, quem compra iPhone, né? Ah, ok, tem a carga tributária que é alta, mas também é caro aqui no Brasil o telefone. Sim. Nos últimos, a coisa meio que começou a se equiparar porque houve um boom. Mas me lembro que, sei lá, tipo o iPhone 3, a diferença era bem gritante mesmo. E o Steve Jobs e a sua trupe na época, não, mas tem demanda lá. Então pode enfiar a faca porque a galera faz. Vai comprar. É o mesmo que compra. E compra. Ó, eu não quero... Puta que pariu. Fala, você que tá ouvindo nosso podcast no seu iPhone. 6, faça, no 6? No 6, principalmente no 6. Põe a sua mão na cabeça e pense. Valeu a pena gastar todo esse dinheiro nisso? Quantas mulheres eu comi com esse iPhone? Não, pra quantos nenhuma, caras cara, eu dei? Nenhuma, cara. Nenhuma, cara. Eu que já fui usuário de uma maçã, hoje não sou mais. Quase que eu quebro o meu concorrente. O Android, hoje, que o Lollipop. É impressionante. E aconteceu também com o fator show. Fica mais barato, Walter. olha só, Lollapalooza que vem pro Brasil aqui, 600 pilas os dois dias, 680. É 340 pau cada dia do Lollapalooza, ou seja, 680 pau pra você ver os dois dias, uhum. Né? E shows mais ou menos, hein? Muito do mais ou menos, mais gente. Ou menos. Expõe o Robert Plant. Olha só, o Robert Plant vem aí sozinho, ele, banda e tal, batendo aquela biela, a voz já não é mais a mesma. Eu se encontrar com o Robert Plant na rua, eu dou um tapa nele. Eu dou um real. Eu dou um Hadouken nele. O Jack White, que também, vamos, né, convenhamos, foi um grande mestre aí dos anos 00, né, com a sua banda White Stripes. Mas também vem ali, né? Vamos lá, vou sozinho e tal. Só os torcedores do Palmeiras que fica lá no refrão. Avante Palestra! Exatamente. E esses mesmos shows do Lollapalooza no Chile, você pega um avião, aluga um hotel e assiste dois shows num país do mais bacana. Bacana pra caralho. Pode tomar um vinhozinho ainda. Olha. E vai gastar menos que isso. Você pode esquiar de manhã e à noite no show. Olha que maravilha. Olha que beleza. Que vida. Não, e agora... Eu ficaria só esquiando. Saindo um pouco da pauta, tem um trem de vinho. Não sei se você já ouviu falar nesse trem que tem lá. Desde o terremoto de 2010 que esse trem não funcionava. Terremoto de 2010? É. Você sabe dessa história. Os ouvintes não. Eu o terremoto foi numa sexta, eu voltei na quinta noite. Você voltou um dia antes. Eu tava embaixo de escombro até agora. Eu dei uma sorte, cara. Eu voltei um dia antes, na manhã do terremoto, todo mundo ligando pra mim, achando que eu tava soterrado. Na minha cama, na minha casa. Então, e esse trem del vinho que não rolava desde 2010, começou acho que agora de novo, assim. Ou seja, você pode ir pra lá, assistir shows, pega o trem del vinho, vai conhecer as vinícolas fantásticas do Chile. Do Vale Central, Contitoro, San Pietro. Cacicheiro del Diablo. Exatamente, lugares fantásticos. Você vai fazer tudo isso e vai gastar menos do que ali na bosta de Interlagos. Eu iria mais longe. Pegar o trem pra Interlagos, você quer pegar o trem pra Interlagos? Eu iria no Chile e não perderia meu tempo com Lollapalooza. Iria pra Valparaíso, pra Ossono, pra Vidia Rica... E pau no cu do Per Farrell, daquela bosta daquele James Addict. Porque ele só toca porque ele é o dono da bola, né, cara? É verdade, vai pro inferno, cansou. Cachorros latinos, já cansou, caralho. E voltando ao show do McCartney, o ingresso foi R$1.000, não foi? Tinha ingresso a R$1.000, eu vi gente reclamando que comprou na internet, não tava recebendo ingresso. Uma mulher falou assim, eu comprei 6 ingressos de R$1.000 e até agora não recebi. R$6.000 ela pagou. Que puta que pariu. Bem feito, sua filha da puta. E eu não, vou falar aqui. As pessoas vão me odiar, cara. Aqui, cara. O Paul McCartney é bem fraquinho, viu? Pra mim, Beatle bom é Beatle morto, né? Pra mim também. O Harrison e o Lennon, o Ringo Starr, cara. Que bom, filha da puta. Se você me der duas agulhas de crochê, eu toco bateria melhor que ele, cara. O Ringo Starr não, foi pro McCartney no Correio. Ah, pro inferno, e cara. Um barão, cara, pagaram. A única cagada do Harrison foi a Ana Júlia. É verdade, né? Que merda, cara. Porque eu odeio Los Hermanos. Eu tenho ódio mortal daquele Marcelo Camelo. Porque pra mim, ele é um mendigo de elite. Nada contra os mendigos. De elite. Tudo, mas os de elite, sim. Tudo contra Marcelo Camelo. Eu já vi você, Walter, vendo o show do Marcelo Camelo, no palco, inclusive. E o que é maluco é que as pessoas não assumem, né, Walter, que vão lá no show do Paul McCartney querendo ouvir o quê? Músicas dos Beatles. Caralho, pega o álbum branco e vai ouvir na sua casa. Lógico, porque o que acontece, eu fiz a pesquisa, das 40, quase 40 músicas do show, mais de 2/3, 30 músicas, são músicas dos Beatles. 30 músicas. As outras 10 músicas escondidas e rápidas são aquelas músicas sem vergonha que ele fez com a mulher dele, sabe? Com a Linda McCartney. É, dando receita de bolo, isso, né? Isso, exatamente. Aquela música Mala Sem Alça com Michael Jackson. Puta que pariu. Aquele videoclipe lá que eles fizeram vendendo tônico. Isso. Acho que tinha até o Ice-T, né, no videoclipe. Nesse clipe? Eu acho que sim, cara. Lindo, cara. Eu tenho quase certeza que sim. Eu tenho uma raiva, porque eu odeio o olhar do Paul, né? Que ele faz aquele olho meio arregalado assim, né, cara? E eu tenho uma raiva daquilo, do olhar dele. E agora com as pelancas caíram, ele deu uma esticada e ainda tenta fazer aquela bota, aquele olhar. Puta que pariu. E as pessoas foram lá, pagaram um barão, né? Grande, uma grande parcela. R$1.000. Ok que entrou uma grana boa pro meu porco, né? Que tá precisando. Não meu porquinho, mas o Parmeira, né? Mas precisa mesmo. Detalhe, Walter. Não, mas o Palmeiras não ganha. Quem ganha? Ganha. Não é 3 a... milhões ali, e no... Como é que chama ali? A W Torre também ganha, mas... W Torre, mas o Palmeiras ganhou 3 milhões e 900. É. Só o Palmeiras ganhou 3 milhões e 900 nessa brincadeira aí. Bem, já pra pagar o salário e as ataduras do Valdívia. É, cara. Engraçado, cara. Qualquer Zé Ruela que tenta promover um show, sei lá, um show independente, pela Lei Rouanet, Lei de Incentivo, Lei da Puta que Pariu, não consegue. Não consegue. Gente que quer realmente promover quem tá precisando e tal. Vai um produtor, eu vou falar o nome, vai ter um bip, porque eu ando muito com medo de processo. É. E Lei Rouanet, Lei da Puta que Pariu, pega dinheiro público, pega dinheiro privado, enfia na privada. Esses caras que conseguem a porra da grana, e não é boa, porque lei de incentivo, meu querido, nada mais é do que o nosso próprio dinheiro, concorda ou não? Claro, claro. Porque as empresas deixam de pagar impostos, sim, pra bancarem, de certa forma, patrocinarem esse tipo de evento. Então, sim. A empresa tem ali uma anistia de impostos e ela troca por ser um mecenas de um evento. Ou seja, o dinheiro que não é investido em outras coisas prioritárias poderia estar sendo investido. Sim. Vai bancar... Por exemplo, subsídio no lúpulo e no malte. Seria uma boa, convenhamos, que tá ficando caro, né? Claro. E aí o que acontece? Banca-se esse tipo de evento megalomaníaco. E por que que essa merda, então, não é de graça? É, por quê? Então vamos botar o povão lá pra assistir. Ó, beleza, tá tendo aqui uma anistia de impostos pra maldita da empresa de telefonia celular. Que não pega. Que não pega. Esses filhos da puta, então, estão bancando o show aqui, eles resolveram bancar. Então é o seguinte, ó, bota aqui na Praça da Sé, o maldito do Beatle ruim vai cantar pra todo mundo aqui. Vamos lá! Vamos ver que não faz isso. Verdade. Ainda vai estragar o gramado da Nova Arena ainda. Porque quem paga R$1.000 pra ver um show come o gramado. Come o gramado, exato. Se cair de 4 no gramado, não levanta mais. Acho que era, cara, 15 pila uma cerveja lá dentro, cara. Os caras estão malucos. Tem um ouvinte aqui, o Flávio Nunes. Ele mandou um e-mail e abre aspas. Fui ver o Metallica em março e paguei R$300 por meia entrada. Ok, que já parei de estudar faz algum tempo. Metallica cansou, gente. Então, e olha só. Ok, que já parei de estudar já faz um tempo. E essa minha carteirinha, com a qual paguei metade, não tem as melhores procedências. No curso de biscuit que ele faz. de jogar pedra no rio e pular 3 vezes. Tem curso pra isso aí. Então, caras como esse que fode a gente. Então, ele falou que mas sem ela não dá mais pra ver porra nenhuma aqui no Brasil. Deveriam acabar com a carteirinha estudante. Os preços seriam mais justos. Aí ele coloca assim, digam suas opiniões. Então, Flávio, você vai ser achincalhado agora. É, Flávio, por mim, você vai se fuder, caralho. Porque é justamente por conta de pessoas como você, sim, né, que fazem essa merda e que os preços são abusivos. Porque o que que hoje praticamente todo mundo compra. É óbvio que tem a maldade, né? Lógico. Não é só a minha entrada, os caras aproveitam. Não, exatamente. Aí os caras falam assim, então tá. A gente faz uma análise que 60% são jovens de 17 a 25 anos que tem ali o seu estudo e esses caras vão comprar. Ah, então se é para custar 300, vamos cobrar 600. Sim. É assim que é, para o preço acabar ficando, entre aspas, justo, né? E aí, desgraçados como eu, como você, Walter Regente, que não temos a carteirinha estudante, fazemos o quê? Ficamos em casa assistindo pelo Multishow, como você falou. Mas não é só por isso também, não. É o cara que se foda. A gente só vai em show de graça. Ainda, né, Walter? A gente ainda vai. Essa semana tem outro, hein? Show de graça é bom. Eu, Alexandre, mesmo saindo da imprensa musical, a gente ainda não está recebendo convite. A gente sai deles, mas eles não saem da gente, né? E a gente acaba indo. Vou pegar leve essa semana, eu prometo, Walterzinho. O Alexandre tem um e-mail aqui. Da Tassiana Velasquez. Toda vez que eu falo Velasquez, eu me lembro em Breaking Bad. Abre aspas. Merda mesmo é uma cidadã estar desempregada e ser escalada pela irmã mais velha para levar a sobrinha para ver o show do... Como é que é? O que, que é isso? Miley Cyrus? Que é, Miley Cyrus. O que é Miley Cyrus, Alexandre? É uma ídola adolescente. É uma espécie de Madonna. Ela tomou o lugar da Britney Spears, digamos assim. Ela é ex-Hannah Montana. Não é ela que estava sentada numa rola de plástico isso, gigante isso, no, nessa semana? Isso, ela mesma. A Hannah Montana, ela. Ah, sei. Isso é invenção da Disney, né? E sentar em rola de plástico? Donald, tem um desenho subliminar. Tem um desenho subliminar. Falam de desenhos subliminares na Disney. Que o Mickey tá abraçando a. Como é o nome da namorada dele? A Minnie? Sim, a Mika. Eu preciso chamar de Mika. Tem um abraço que na verdade tá abraçando, mas é a Pika. Porque se você pegar o desenho, você vê que o formato do ombro da Minnie ali. É uma jeba. Forma uma jeba, exatamente. Então, voltando aí. Tudo faz sentido. Voltando ao e-mail da Tassiana. Ficamos 3 dias acampadas, tomamos chuva, paguei R$8 por uma garrafinha d'água e ainda quase fomos estupradas por mendigos. Ó, que noite. Tá que pariu, viu? Você ia falar um negócio, mas a delegacia da mulher... O que mais me impressionou foi ainda o clima de sexo, drogas e pop vagabundo que imperava no IMB. Meninas de 13, 14 anos fumando maconha. Foram R$250 mais mal gastos da minha vida. Mas você se submeteu a fazer isso, tem mais que tomar no mesmo, o Tassiana Velasquez. Se fudeu, cara, certo. Esse é aquilo que a gente tava falando desse pessoal achar que aqui... Achar não. Detectar que aqui as pessoas são imbecis e pagam grana alta por shows... Porque não bastam os artistas velhos decadentes virem aqui fazer isso. Ainda tem esse bando de borra bosta que não chega ao segundo álbum, né? Essa galera que a Disney inventa, né? Tipo, One Direction, você sabe o que é isso? É a maior boy band da Inglaterra. São os maiores vendedores de disco da Europa, acho que de todos os tempos, se abusar. Não vou dizer isso, mas os caras vêm ainda hoje, nessa época, ainda são grandes vendedores de disco. E esses dias eu vi uma matéria com essa banda e que eu fiquei impressionado. Que na boa, eu, você, o Zé e os caras, na nossa época de adolescente, era mais bonitinho que esses moleque. Quando a gente passava bozano no cabelo, manja 3 dedos de gel no cabelo e usava uma calça da Mongoose, a gente era melhor que esses moleque, cara. Uma camisa da Hang Ten. Isso, exatamente. A gente... O iate no pé, um rainha iate no pé. A gente era mais bonitinho que esses moleques que cantam mal pra cacete e vem para o Brasil também, para a querida Arena Palestra Itália. E vai ser um dos mega shows também. Diz que já tem gente, garotas, pensando em acampar com 2 meses de antecedência pra ver essas bostas, cara. Paga uma fortuna. O vídeo da Academia Brasileira de Tretas deu um curtir na nossa fanpage no Facebook, é óbvio. Fazendo isso, vocês vão se ligar o que vai acontecer nos próximos episódios do nosso podcast. Dá pra mandar suas histórias. Mande também suas sugestões de episódios para o academiadetretas@gmail.com. Nosso podcast é atualizado na sexta-feira, às vezes passa um pouquinho. Faz parte, né? Mas faz parte. No final de ano tem muito evento, né? E a gente acaba... Às vezes acaba sendo atualizado no sábado, mas acontece. Alexandre, semana passada a gente esqueceu da banda do BG. Olha. Na semana passada. Porque afinal de contas, se você tem uma banda, você pode entrar em contato conosco pelo mesmo e-mail, academiadetretas@gmail.com. Quem sabe o som da sua banda, da banda do seu amigo, da banda da puta que te pariu, role nos nossos BGs. Então, temos aqui, que era pra ser semana passada, Robbie Kay and Uncle Butcher in 24 Hour Songs. Garageira de primeira, bacana. Sim. Pra caramba. Tem até gazu, eu adoro gazu. Gazu, cara. Gazu, que instrumento é o gazu. Fantástico. Tem um gazu. Sobe aí, ô. Miss Baby will now dance for you in a 4-inch pair of high-heeled shoes. Alexandre, sabe que o Rock in Rio é o único festival do mundo que vende ingressos antes de anunciar o line-up? Isso é mijar na cabeça das pessoas. Isso é cagar na cabeça das pessoas. Exatamente, cagar. Cagar. O cara chega e fala assim, ó, o que eu vou fazer? Ó, a culpa não é do Medina, não, não é da Arte Plano, não é nada. Claro que não. A culpa é de você, trouxa, que comprou uma Kombi pegando fogo, caralho. Nem sabe quem vai tocar. E detalhe, acho que já vendeu quase tudo. Como pode, cara? Me incomoda. Porque parece que anunciou a Katy Perry, que é uma popzinha dessas, que é uma bosta. Um tal de John Legend, que eu nunca ouvi falar. E de rock mesmo, né? Acho que tem o System of Down. System of Down. Que também, convenhamos, que é chato pra caralho. É chato pra cacete, que nem consegue ser tão revolucionário como o Rage Against the Machine, né? Uma bostinha, eu me perdoe você, cara. Com certeza perdemos muitos ouvintes nessa semana. Mas você que pagou 320 paus, Walter. O ingresso mais barato. Que é pra ficar cheirando urina, porque é um cheiro na pista, lá na frente. Porque o que acontece? Fulaninho... Nós já fomos em Rock in Rio, a gente fala isso com propriedade, exatamente. Viu? A gente já teve festivais de todos os tamanhos. Os calibres. E talvez o Rock in Rio, que seja o maior, a gente teve lá. Exatamente. Olha o que acontece. O Pedro Bó saiu de casa na quinta pro show que vai acontecer no domingo. Ele ficou na fila, ficou lá todo cagado. Ele entrou no evento de manhã e ele vai correndo pra grade. Sim. Pra ele assistir o show dali. E o calor do inferno. Inferno. Que é. Aonde, e ele vai sentir vontade de mijar e de cagar. Aonde ele vai fazer isso? Ali na frente. Ali. Aonde você pagou 320 pratas pra assistir, seu filho da puta! Eu entrei no Rock in Rio 2001 e nunca vou me esquecer da cena dantesca. Foi jogar o bosta. Não, Cássia Eller botando os peitos pra fora lá. E aquelas buchibas que estavam lá embaixo. Sim. E tal. Tinha a cara elogiando, outros achando que... Tinha gente se masturbando na plateia. Tinha de tudo ali. É um zoológico, né? É um zoológico, certo. Cara. Exatamente. Cara de bandana, cara. Tem eu tenho gente um ódio que de cara gente de bandana. E deu um azar nesse dia... E que fala assim, uhul! Com a bandana na cabeça. E tocou nesse dia o Guns N' Roses, que é a banda dos bandaneiros, né, cara? Cara, e eu tenho raiva de gente de bandana. Eu também. Enfim. E os caras conseguiram botar no mesmo dia Oasis, que é a banda blasé, a banda da gente que gosta de Manchester, né? A banda dos blasé, né, cara? E do outro lado, aquele bando de adolescente escroto com a camiseta preta e a bandana na cabeça. Puta que pariu. E cabelo fedido naquele calor infernal do Rio de Janeiro. Olha que inferno. Eu assisti 2 dias de Rock in Rio. Saímos de carro. Que ano foi? 2001. Tá. Saímos de carro, beleza, daqui. Fomos em 5 pessoas, em 4 pessoas. Dentro de um carro popular. 5 pessoas dentro do carro, num carro popular, um Gol 1000. Gol 1000, A placa é CHO3118. Não era meu, mas como eu tomei tanta multa com esse carro, não sendo meu, sei a placa de cor e salteado. Beleza. Então, e aí vamos você pra foi guiando até o fui, Rio de Janeiro. Fui guiando até o Rio de Janeiro. Serra das Araras. E todo o percurso. Chegando lá no Rio de Janeiro, foi uma tranqueira, porque carioca é ruim pra dar informação, meu amigo. E quem quer dar uma sacaneada nos paulistas? Sempre, né? Quer. Esse sotaque, sotaque do meu, eu falei, pô, brother, como eu faço pra chegar na cidade do Rock? Ah, você tentou disfarçar, pô, brother. Foi, pô, brother, como eu faço pra... Ih, rapaz, tu tá longe. E assim foi. Quase que eu fui parar em Macaé, mas não chegava na cidade do Rock, e ficava em Jacarepaguá. Mas enfim... Tudo exposto, o cara da cerveja, que me tirou também, porque falou todo que eu ia pagar R$4 no teu rabo. Skin. Exatamente. E a merda foi pra achar um lugar pra dormir naquele Rio de Janeiro. Não tinha lugar pra dormir. Você foi com a sua mulher? Não. Fui com 2 amigos, uma amiga, namorada do Evandro, reprodutor. Sim. Não lembra dela? Lembro. Então. Que causou problemas. Causou problemas depois. O Zé, e foi uma garota que eu não conhecia, que se chamava... Gabi, não. Enfim, whatever também. Isso não importa, porque depois causou problemas também pra mim. Então, e aí, cara, chegou lá, beleza. Encontramos com o Evandro, o reprodutor lá. Evandro foi de busão. De mil e um, como é que é? Mil e um, alguma dois. Coisa assim, exatamente. Alguma coisa. E aí a gente, ó, vamos dormir onde? Vamos achar um lugar pra dormir. Nisso o Evandro, reprodutor, que é grandão, passou a habitar o carro com a gente, cara. Então, 5 ou 6 pessoas. É aquela desgraça. 6 pessoas dentro do Gol Popular, do carro popular. Arrastando no chão. gritando, que a gente não achava um hotel pra dormir, não achava uma pousada, não achava... pensamos até em dormir na areia, manja aquela... E os shows acabavam tipo 6 horas da manhã, sei lá, alguma coisa assim. A gente procurando lugar e a gente rodou, meu amigo, até as quase 10 da manhã pra achar um lugar pra dormir. Fomos achar já quase na Serra das Araras, sério mesmo. E ainda tinha o segundo dia de show pra assistir. E a gente achou um motel. Motel. Motel. Motel. É, na época o Zé Carlos namorava com a Raquel, obviamente foram pra um quarto. Motel das Araras. Motel das Araras. Só bicada. Evandro Reprodutor e Giovana foram pra um quarto. E você foi comer o seu problema do outro quarto. Não. Um rapaz muito bom moço, respeitei, falei pra menina assim, você pode dormir na cama, tinha um sofazinho mequetrefe, falei pra ela, eu fico aqui. Não, mas pode você não vai aí. Me comer, caralho? Não, então, mas eu achei que não rolava. Uma garota bonitinha, eu achei que eu tinha uma síndrome de loser, né? Eu achei assim, não vai rolar, eu não vou me meter. Beleza, não vou me meter a meter. Certo. Não rolou nada. Tá, não rolando. Por incompetência. Por incompetência. Zé Carlos apareceu. E aí, né? Não. Comeu, gozou fora. Beleza. Tudo isso, a aventura da segunda noite foi a mesma coisa. Detalhe, Evandro voltou com a gente pela Dutra dentro do carro. Olha que aventura. Seis assim. Pessoas. Exatamente. E eu fui pra lá, beleza, assisti shows fantásticos, vi Oasis, vi R.E.M., fiquei muito satisfeito e não peguei a garota. A hora que chegou aqui, ela falou assim, seu bosta. Pode me falar uma coisa? Por que que você não me comeu? Não chegou perto de mim. Eu falei, não sei, né? Ela falou assim, a gente pode conversar a qualquer hora? Não, aí eu falei assim, sei lá, a gente pode conversar a qualquer hora. Ela falou assim, você gosta de macho. Sua filha de uma puta. É que a minha masculinidade foi colocada à prova. Que beleza! Eu um respeitador. Rock and Roll. Eu um respeitador, cara. E olha só. Por isso que eu não respeito mais ninguém hoje. I found the way when I never thought that I could. Just when it seemed over, I was walking through clover.